Em gol na Vila Belmiro, é o primeiro do América Mineiro a ler. Agora Santos 0, América Mineiro 1. Valeu, meu caro Bruno Mendes. E o Moisés perdeu um gol. Um minuto, depois aos 5, obrigou o Fábio a fazer uma grande defesa. Depois o Fábio aos 7 fez uma outra grande defesa numa cabeçada do Hércules. E o terceiro gol saiu aos 14 minutos. Mais uma vez ele, Moisés, segundo gol dele no jogo e o terceiro da equipe do Fortaleza e o André Marques da Rua 5. André Marques! Guga vai dominando lá pela direita, trabalha curtinha com o André, André de novo com o Guga, encosta o Lima, tá passando lá na frente o John Kennedy, a bola fica com Arias, Arias de novo com o Guga, passe errado, mas deu certo, recupera o Ganso, vai em cima o Hércules, Bruno Pacheco, recolhe para cortar pro time do Fortaleza, já faz o lançamento longo pro Moisés, agora é ele o goleiro, é ele o Fábio, vai marcar, bateu, acertou! Não tinha jeito, defesa exposta, uma hora o caldo entorna, aos 14, Moisés, camisa 21, cara a cara com o Fábio, finaliza, faz o terceiro do Fortaleza e escreve no placar da Nacional. Nacional. Fortaleza 3, Fluminense 1. 3-1, 14 minutos, aí deu pane na cabeça do Fernando Diniz, ele abriu o time de vez, tirou o Guga, que fez uma partida horrorosa, botou o Keno, e tirou o Manuel, botou o Cano, né? A dupla sertaneja, Keno e Cano não, aí se arrumou tudo, mas aí numa jogada de alta categoria, o João Keno diminuiu, 23 minutos, segundo gol do Fluminense, John Kennedy. Ele tem a camisa número 9 e o André Marques na Rua 5. André Marques! Bola dominada pelo Flu com o André. Já passamos da metade do segundo tempo. Ganso força o passe. John Kennedy dominou, girou, vai marcar. Golaço! Golaço! Gol! Gol do Fluminense! Ele recebeu do Ganso, dominou de costas, passou, escondeu a bola ali no meio de dois. Que golaço! Bateu de bico na saída do Fernando Miguel. Sem chance de defesa para o goleiro do Fortaleza. Um gol a lá Romário. Ele escondeu a bola e deu de bico por fundo do gol. John Kennedy, camisa 9, volta para o jogo Fluminense aos 23. 23 do segundo tempo no Castelão, agora no placar da Nacional. Nacional. Fortaleza 3, Fluminense 2. 3-2, aí o Fluminense foi pra frente, teve uma cabeçada do João Aras, ele fez umas últimas mexidas, tirou o Lelê, botou o Isaac, e o Fortaleza perdeu um caminhão de gols. E teve chamou, falou, Bruno. Olha só, Valdir, chegamos aos 12 minutos do primeiro tempo no Allianz Parque. 0-0 Palmeiras e Corinthians, confirmando os outros resultados em andamento na Série A. O Cruzeiro vai vencendo o Bragantino em Bragança Paulista, 1-0. O América vai vencendo, o América Mineiro vai vencendo o Santos, 1-0 na Baixada Santista, Valdir. Valeu, Bruno, um grande abraço, amigo. Forte abraço, até amanhã, Valdir. Até amanhã, se Deus quiser, meu amigo. Forte abraço. O Fortaleza mexeu. O Caio Alexandre saiu, entrou o Romarinho. O saiu o Pochettino, entrou o Lucas Sacha, o Pikachu entrou, botou velocidade, saiu o Caleb, saiu também o Moisés para segurar um pouco, entrou o Zé Welles, saiu o Thiago Galhardo, botou o Guilherme, perdeu um caminhão de gol. Mesmo assim, o Fernando Diniz fez mais duas grandes defesas, um chute, uma falta do Guilherme, um chute do Pikachu, e o Fluminense só chegou uma vez com o perigo com o Arias. E aos 33 minutos, o Hércules fez o gol que consolidou a vitória de 4-2. 33 minutos, Hércules, meio campista, ele tem a camisa 35, o quarto gol da equipe do Fortaleza no rebote do Fábio, que foi o nome do jogo, e o André Marques na Rua 100. André Marques! Em Fortaleza, bola dominada ali de costas, tenta a jogada, bola pro Moisés, vai invadir a área, trouxe pro pé direito, bateu, Fábio soltou, rebote, acertou! Hércules, Hércules, Hércules, gol de quem? Fortaleza! Alves, camisa 35, no rebote do Fábio, mais uma jogada do Moisés, ele mandou uma bomba, o Fábio pegou e no rebote, Hércules e Pikachu brigaram pelo gol, o Hércules é que tocou, Hércules 35 aos 33, 33 segundo tempo no Castelão, amplia a vantagem, agora no placar da Nacional. Fortaleza 4, Fluminense 2. Olha, 4-2, como destacou agora o André Marques, não foi um resultado justo. Foi um resultado mentiroso. Quem ligou o rádio agora e está ouvindo a gente falar que foi 4-2, pode ter pensado que foi um jogo equilibrado. Fernando Miguel não fez uma defesa no jogo. Ele tomou 2 gols, mas não fez uma defesa. O Fortaleza tomou conta do jogo. O Fluminense hoje foi totalmente envolvido no... Tudo bem, o Fluminense jogou mal. Jogou porque o Fortaleza obrigou ele a jogar mal. E o Fernando Diniz se equivocou nas escalações, na escalação do time, perdão, e se equivocou nas alterações, principalmente abrindo o time demais. Se o Guilherme fosse um pouco mais competente e, sabe, não tivesse esbarrado no Fábio, o Fortaleza colocaria uma goleada que ficaria na história do futebol brasileiro, hein? E na história vitoriosa do Fluminense e do próprio Fortaleza. Seria uma história para manchar, uma goleada para manchar o currículo. Ficaria no currículo do Fernando Diniz ter levado de 7-8. Se não fosse o Fábio, fez 5 grandes defesas. Eu não posso deixar de destacar um time que levou de 4-2 e o melhor em campo foi o goleiro do Fluminense. Uma vitória justa, merecida do Fortaleza, que assume momentaneamente a liderança do Campeonato Brasileiro, e o Fluminense agora pensa na Libertadores e depois no Vasco no próximo domingo. Vamos ver como é que está o astral e a moral desse time. O Fernando Diniz tem que rever alguns conceitos. E parabéns ao Vojvoda, hein? Amou muito bem o time do Fortaleza, e o Fortaleza mereceu esse resultado. A arbitragem paulista, atuação tranquila do Rafael Claus, o Danilo Simão Manes e o Miguel Ribeiro Costa. O Rafael Claus deixou de marcar algumas faltas, mas não teve a menor interferência, não diria goleada, mas na vitória histórica e fantástica do Fortaleza diante do Fluminense. Ele está de volta para o fechamento do Show de Bola Nacional. Ele, o locutor de todas as redes. Valeu, Valdir Luiz. Tem gol no Clássico Paulista no Allianz Parque. Murilo de cabeça, Palmeiras 1, Corinthians 0. Jogo ainda no começo, 16 do primeiro tempo. Fechando o Show de Bola Nacional, amanhã tem mais. Amanhã tem Flamengo e Botafogo, às 15 para as 4, 3h45 da tarde. André Luiz Mendes, Valdir Luiz, o timaço nacional. Eu volto na terça-feira. Segunda tem no Mundo da Bola, 6h40 da noite. Valeu, gente, um abraço. Tchau! Termina aqui mais uma jornada esportiva pela rede de rádios da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Nacional FM. chegou em casa nos idos de... E é você, se o seu pai pudesse escolher, você acha que o filho seria você? Você matava aula só pra vadiar, estudava rock ao invés de estudar. Saiu de casa sem os avisar e depois voltou só pra variar. Se o seu pai pudesse escolher, você acha que o seu... Seus amigos já casaram, os solteiros se formaram, o universo tá em você, sem profissão. Ao invés do diploma, a guitarra na mão. Já não tem mais nada o que fazer a não ser verdades e verdades. mais verdades e verdades para me dizer, a declarar. Tudo que tinha que ser chorado já foi chorado. Você já cumpriu os 12 trabalhos, reescreveu o livro dos séculos passados, assinou duplicatas, inventou baralhos, passeou de dia e dormiu de noite, consertou vitrolas para ouvir música, sabe trechos da Bíblia de cor, sabe receitas mágicas de amor. Conhece Marte, um amigo antigo lavrador que te ensinou a ter do bom e do melhor. Do melhor, mas o que você não sabe foi de tudo. É como ganhar dinheiro, mas isso é fácil, você não vai parar. Você não tem perguntas pra fazer, porque só tem verdades pra dizer, a declarar. Nacional FM, música brasileira e informação. Uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Programa Acervo Origens, sons que tocam o Brasil. Olá, está no ar mais um programa Acervo Origens, com a pesquisa, produção e apresentação deste que vos fala o violeiro Cacai Nunes, no ar aqui na Rádio Nacional desde agosto de 2010 e retransmitido nas demais rádios DBC, na Rede Nacional de Comunicação Pública, na Rádio Parceira Antena 2 em Lisboa, Portugal e também no nosso site www.acervoorigens.com. Você também pode seguir o Acervo Origens nas redes sociais, temos uma página no Facebook, um perfil no Instagram e um canal valiosíssimo no YouTube. O Acervo Origens conta com apoio cultural do Sebo Musical Center, que fica na 215 Norte, sempre nos oferecendo o que há de melhor na música brasileira para que possamos compartilhar aqui com vocês. Começamos o programa de hoje trazendo uma novidade na música instrumental de Brasília, a Orquestra Pizindim, idealizada pelo saxofonista Bruno Patrício e o violonista Fernando César. A Orquestra Pizindim reúne 13 grandes instrumentistas brasilienses e amigos para celebrar a obra de Alfredo da Rocha Viana Filho, o grande Pixinguinha, flautista, saxofonista, compositor e arranjador. Considerado um dos maiores compositores de todos os tempos, a grande contribuição de Pixinguinha para a música brasileira começou no início do século XX, tendo como um dos principais feitos a formatação do choro. O gênero é considerado o primeiro ritmo urbano criado no Brasil, servindo de alicerce para a música popular brasileira. Com releituras de clássicos do mestre e composições autorais, a Orquestra Pizindim também traz em seu repertório uma raridade: sambas, choros e maxixes, com arranjos originais de Pixinguinha produzidos para dois discos lançados pela gravadora Sinter na década de 1950. Este valiosíssimo material foi disponibilizado pelo Instituto Moreira Salles, que detém o acervo de Pixinguinha. Formam a Orquestra Pizindim Adil Silva no bombardino, Alex Diogo no trompete, André Lindolfo na tuba, Breno Alves na voz, Bruno Patrício no saxofone e direção musical, Fernando César no violão de sete cordas, Fernando Machado na clarineta, Jéssica Carvalho na percussão, Leander Mota na bateria, Léo Benon no cavaquinho, Natália Marques na percussão, Raiz Andrade no trompete e Sérgio Moraes na flauta e no flautim. Eu tive a oportunidade de registrar 3 músicas em um ensaio da Orquestra Pizindim e é exatamente o que a gente vai ouvir agora. Portanto, não é um registro oficial, é apenas um registro de um ensaio, mas que ficou muito interessante e, claro, serve para que possamos difundir a obra dessa orquestra e de Pixinguinha. A primeira do bloco é Bebê, de Paulino Sacramento. Depois, Dando Topada, de Pixinguinha. E, por fim, Gavião Calçudo, de Pixinguinha e Cícero de Almeida, aqui na voz de Breno Alves. Com vocês, Orquestra Pizindim, e sejam todos bem-vindos ao programa Acervo Origens.